5 4 0, Leandro, temos 0. 2230, né, escuta? 2230. Eu entrei em contato junto à sala IF e o centro resiste, o seu plano não consta lá no centro e a sala IF diz que não recebeu nenhuma delegada da companhia. Ok, obrigado. Eu vou checar na empresa de novo. Obrigado. Tá, eu acredito que como o plano já está vencido, você tem que apresentar um novo plano. Checa junto à empresa, ok? É, isso aqui a gente está pedindo para ele, tá? Mas obrigado, eu já te chamo de novo. Obrigado. Valeu. Posição Vagoso, essa é a minha 321, ponto de espera, tá 10, com o número 2, está pronto. Se a gente vai 321, mantém a posição. Prossegue via Alfa Chamante da Juliette. Salvador Pontes, boa tarde, Portugal, Z2-1-Alpha. Portugal, Z2-1-Alpha, qual que é dentro, vai a bom, arrival do 7-4, level 070, Canate, 1019. Ah, qual que é dentro, via down 70, on the bomb. Aparável, Portugal, Z2-1-Alpha. 2-9. Porra, obrigado. No localizador. 1996, complete final do procedimento LSX2, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1966. Dois sete no 5, confirmei a velocidade de cara. 220. 2-7-1-5, confirmo que tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Gido. Tem condições de manter a velocidade até a próxima externa. Tem a presente velocidade, reporte para a redução, desça para 4 mil pés ou ajuste no 09. Ok, para 4 mil já, ajustado no 09. Voo 1097, confirmo sua velocidade indicada. Está com 280, reduzindo para 250 agora. Voo 1097, reduza a velocidade para 2109. 2109, 0907. Passo na Lima, chamei novamente. 208, Azul 405, obrigado, boa tarde. Dana Prua 120. Ok, esquerda 120, Azul 2715. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065 na Tael Motfa. Azul 4065, contato radar na decolagem, fazia saída da El para o nível de voo 340. Via da El para o 340, podemos aprovar da El, Azul 4065. 4065 após 2 mil pés, autorizado da El. 2 mil da El, Azul 4065. Salvador, passaria do 2230, recordando. Prossiga, passaria do 2230. 1750 Zulu. Gente, vou verificar junto à sala IS. Aguarde, passaria 2230, porque nosso sistema não atualizou nada. Tá, obrigado. Tudo bom, aqui vai nada. Obrigado. Mesmo assim, não, 3, 2, 1. Miami Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, alterna 2085, retirada 61142, boa. Boa. Voo 9097, desça para o nível de voo 050. 050, 097. Meia meia, solo 11, táxi à direita, 121, desse uma 1 no solo. Direita, 121, no ano, voo 966. Voo 1097, retração para sequenciamento, curva à direita na proa 23, seu limite é magnética 1010 de centro. É, confirmação, proa 235. Primativo. Ok, direito 235, limite 1110 de Simbra, voo 1097. 2, 1, 2715, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX-Way, reposte quando estabilizado. Ok, para 2000 pés, autorizado o procedimento e reposte estabilizado, azul 2715. Quarto, segundo coloque, Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, com 02, topei alguém? É Portugal Zero 21 Alpha, confirma indicate please. How are you doing? 2751. Portugal Zero 21 Alpha, with the 2309. I was using 2309, Portugal Zero 21 Alpha. Autorizado o cruzamento com a parte Brian? Que é autorizado, cruzamento até a parte 5, atentando a centralização. Para a plataforma nova, para Mike Mike, decola da pistola 7, curva à direita, corredor axé, restrito é, 1.000 pés, acione 0145 no transponder, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Controle Salvador, boa tarde, azul 4462, tem informação, o Zulu passou a posição coral pro de Mari. Do 4462, contato radar 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 170, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte quando pronto para a descida. Já está voando Mari, reportará no ideal, 4462. Controle de Oxa na 6321. Na 6321, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor para o nível de voo 360. 360, Arbor, possibilidade de coordenar Elefa? Aguarde, Oxenair 6321. Passa. Prossiga, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Foi falado de Vera Cruz para Salvador, Quatro Bordas. Qual que está de procedimento aí, né? Vitor, Índia, Juliette, confirma essa nave 2000. O Vitor Índia Juliette mantém-se em condições visuais, confirmei a posição da presente. Agora, decolando de Vera Cruz. Vitor Índia Juliette mantém-se em condições visuais, 1.500 pés no corredor Vera Cruz, reporte Paris. O azul 4462, ideal descida. O 4462, desce para o nível de voo 060, o ajuste na 019. 1019-060-4462-1122. Pode manter mil, senhora, no corredor Veracruz, está aqui, vindo agora. Afirmativo, Vitorinho da Juliette, autorizado no meu pé, no corredor Veracruz. Manda de passo, Juliette, não, Papatango, Eco, Delta, Fox, Jorge. Papatango Echo Delta Foxtrot, mantém visual conditions 1000 feet, a share corridor, report, barra lighthouse. Miss, our plan will be a Yankee fire plan, so now for now, you pretend, I can cancel your plan to VFR and proceed 2500 to Voice of Hope. Echo Delta Fox, radar contact on departure flight level 040 via Corral departure. Earthmaster now, cancel. I have fire plans and proceed to CFR 2500 to Morro de São Paulo. Gol 1097 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 135, desça para 3000 pés. Esquerda 135, 3000, gol 1097. E passa a Echo Delta Fox, Jorge. Azul 27 no 5, confirme, estabilizado? Está estabilizado o localizador. Azul 27 no 5, complete final do procedimento ele efetua. Chame torre 1-8, decimal 95. 27 no 5. A presidência é possível, né? Puxando a M621. Confirme informação sobremodulada. Puxando a M621, possível, né? Obrigada, Lé. Poxa, né? 6321. Ah. Trabalhador de faixa, Papa Zango, Echo Delta Fox. Go ahead, Echo Delta Fox. Hey, cancel. IFR players and proceed to CFR 2500. Papa Zango, Echo Delta Fox. Plano. Command canceled at 1817. Mountain flight. Mantém 2,500 feet. Confirm you can fly direct Sierra Nevada, papa. Sure, now 2,500, proceeding now, heading 251 to Morro de São Paulo, Echo Delta Fox. Salvador, Portugal 021 Alpha, para 550. Portugal 021 Alpha, 24,000 feet, reduce speed to 180 knots. Clear down 4,000 and reducing speed to confirm 180 knots. Sierra Mike Kilo, número 2, cobre a guarda. Procedimento após com estabilizado. 2000, chama na estabilizada 097. Salvador, China 6327, autorização Ilhéus, nível 200. 6327 é o número 4 para a Copa, mantendo, escuta a guarda. Escuta. São para 210-4462. Ativo 210 Naso, azul 4462. É reduzido, 210-4462. Para a Vitória da Conquista, nível 180, da cola da ONA 0. Com o perfil da saída Árvore Elefa, após decolagem curva direita para sair conforme rota. Aciona 5016 e o controle 120 decimal 8. Opa 3200, foi aprovado Salvador, história da conquista, decola da pista 10, direita Árvore Elefa, após conforme a rota, o nível autorizado 180, transponder 5016 e o controle 208-2230. O cotejamento está correto, chama quando pronto para o push na remota 2. Solicito o telefone para o TPEX na mesa. Livre, chame táxi. Chame táxi, 2-0-0. 050-4462. Azul 4462, retração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, seu limite é magnética 1110 de Sintra. Esquerda 010, limite a 110 de Sintra, 4462. Salvador, grau 021, não, foi voltado. Aya, 2000 feet, clear final ILS approach, report established. A clear via, clear down 3,000 feet, and clear via left approach, call established, ship 0021. Ocean Air 6321, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 288, Ocean Air 6321. Estabilizado, voo 1097. 1097, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 1-8, decimal 95. 8295, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Rona 097. Rona 097, continue a aproximação, vai autorização em pouso. Guardando. 160, decola da 107, com perfil da saída da Eulenda Motiva. Hoje intercepta Pesulu no 0, Pubada Pesulu no 6, conforme. 5166, o código transponder, controle 120, decimal 8. Sim, Vitorinho de Juliette. Tratando no corredor intermático. Reporte e visual contado. A gente informa para a torre, pressionamento, taxa, decolagem, torre 7295, altitude 2019, bom voo. Paulo Salvador, 2795, livrou na F. 2795, prossegue Alfa Kilo, parte 3, a posição é 4 Lima no parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 4 Lima, graças. Na 10, está molhando com o 0 na 7. Para interceptar o localizador, curva à direita na proa 080, desça para 4 mil pés. Direita, 080, 4 mil pés, no 019, reduzindo, 462. Leaving your CPR, cuidado da faixa. Minha outra cota. Papatango, Vitorim de Juliette, chame agora a torre na frequência 198, decimal 95. 18.95, Índia Juliette. Torre aquele cordial, boa tarde, Papatango, Vitorim de Juliette. Vitorim de Juliette. Intercepta a final do 17, vai iniciar a espera aí logo após a SEASA, aguardando para prosseguir final 17 e entrar com o instrumento na 10. Positivo, cara. Já tem o campo à vista, vai efetuar uma espera aqui na proximidade da rota PAI. Cante, pode voar mais um minuto e após esse minuto iniciar a espera. Sim, Matheus. Aciona código 0117 e o controle 120 decimal 8. 30, está com 63 a bordo, autonomia de 6 horas e 43, alterna Salvador. Salvador, Fugal Zero, tua nova, full staff, Charles, 0. Roger, Tower, 118, 10-Zing Tower 118-95, Tower 0219, 063 a bordo, autonomia de 6 horas e 43, alternando Salvador. 3 horas e 43, alternando Salvador, eu só peço a gentileza de informar pessoas a bordo, passareiro. É 63 pessoas a bordo, com 6 horas e 43 de autonomia. Tracionamento, contorno ao pátio em Engenhal, ponto de espera 119-5, altimetro marca 1019, o passarelo 2230. Certo, ponto de espera, 119-2895, lá no seu final, boa tarde. Até a próxima. Certo. Tirinho pronto, Miguel Zé, atua 9. Vitor de Juliette, faz um 360 curto, ok? Ingressa na final, aguardando para a atualização em pouso. Positivo, já estamos quase no 80. O gol no 097, solo os 24, direito 21 no solo. 21 na obrigação. Atango Eco, Delta Solo, controle. Correto. Não há tráfego com incidência cortada no setor, frequência livre. Tá livre, frequência Eco, Delta Solo. O azul, 4462, está no localizador. Sim, chefe. Foi adicionado o procedimento com a torre em 198, decimal 95. 1895, 4462. Juliette, serra ingresso na interseção e mantém a interseção que decolhe logo após a passagem do Portugal na final, tá visual? Vamos encerrar, Maguinho, só confirma, Lívia? 430 autorizado para essa rota, confirme o POB. Não copiei o número. Sim, se informa a torre para acionamento, chame a mesma em 118-95, Papá Romeu Mike, Papá Romeu Serra Maquilo. Estamos com o Papá Romeu Mike, Serra Maquilo. Puxa, pega acionamento. Com 1884 para Puxa Guarda. Guarda. Solo 2097 na Alfa, taxiando. Solo 097, autorizado taxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa e Juliette 1, voo no 097. Autorizado, chama para o táxi. Alfa. Mantenha a posição. Vai manter. Minha 327 está na escuta. Confirme o nível, por gentileza. 200, Ilhéus. 200? Afirmo. Isso agora as cópias, 200. Queira. Passaria do 2230, a linha mantém pelo ponto de decolagem, assim que autorizado. A linha aí mantém, 2230. Vou lá para a Alfa, tanto Serra, agora de cópia. Papá, Alfa, Tango, Serra. Só confirma o pátio de pista que decola. Controle de 2-7, considere decolagem 2-7, corredor Axé, chama o controle 208. O controle 1208, até o Juliette e Serra. Portugal 021 on the ground at 27, leave the, to the right, okay? Expedite your taxi if possible, leave to the right and call 121 decimal 1. 121 decimal 1 is the ground. Reversing and leaving 121. Pelo 021 Vitorino Juliette, autorizado pouso bicho no 7, Ventura 60 graus, 1-2 mais. Livre no 7, India Juli. Mantenha acima a corredora Shell no meu 6, escuta do controle e ajuste no 019. Ajuste 1-0-1-9, autoriza pro direto para Manati. Cruzado direto Manati, o A2 da Serra. Informação Bravo, autorização para a Pinagã. Foi o 9966, aguarde cópia. Salvador, muito boa tarde, 3155 para a cópia, informação Bravo. 3155, número 3, aguarde. 3, aguardando. Papapá, Fatão Serra, pronto cópia. 19, estou recebendo a Pinagã. 09, aguarde, número 2 do setor. Aguardo, 09. Papapá, Fatão Serra, pronto cópia. Autorizado Salvador para Serra, Novembro, Yankee, Tango, nível 080, decola pista na 7, curva direita, sai da Arbor, após Arbor, Elefa, Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar, conforme a rota do plano de voo. Transponder 54 no 4, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 8. Já tá, até seu pátio, estaciona a frequência livre. Papá, Fatão, Serra, cotejamento correto, confirme P.O.B. 462 tem nível pouso? Agora sim, 4462 autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-2-9, pista molhada. Alívio pouso na 1-0, azul 4462. O Zulu Papá Whisky vai ingressar para decolagem D35, confirmando. Que aguarde a passagem do tráfego, está voltando pela pista. Transponder 5442, controle Salvador, opera na frequência 120 decimal 80. 20 decimal 8. 08, boa tarde. Foi no 966, cotejamento correto, chame pronto na posição 04. Coloco muito voltando para a posição 021 Alpha Heavy. Cap 021 Alpha, report Hold Shark, Taxway, Juliet. Contact Hold Shark, Taxway, Juliet, Alpha. Boa noite, 4, iniciou o curso 08. Ainda não. Então desconsidere a autorização aguardando. Tá bom, chama de novo. Voo 2009 totalmente pronto. Afirmam? Autorizado para o chamitaxi. Chamitaxi, 2009. Não cumpriu o controle? Afirmativo, 5096. 2080 informa que não cumpre a restrição. Sente livre das restrições, suba para 180 no perfil da árvore. Livre, 180, perfil da árvore, 2080. Seria 2233, acena de identificação para interceptar a chegada a Mário, vendo a cruz de Mário, descendo para o 050. Acionei identificação na cruz de Mário, 050, parceria 2233. 5432, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. 320, autorizado, Serra Bravo, Serra Vista para Serra Bravo, Golf Romeu. Conforme navegação, decola Capitino 90 na Dael, Leda, Motiva. Intercepta Tesulu 90, até Piraí, com base Tesulu 44, Pagode. Aciona 5432, controle 20, decimal 80. Então, 3155, aterramento correto, está me pronto na posição 05. Chama. No 8, posicionamento no 84. Salvador, posição 021 Alpha, approaching Juliet. Entendi, posição, tá, 021 Alpha. Posição, posição 021 Alpha. Azul 4462, autorizado, pátio via Kilo, pátio 3, portão 03. Confirma a mensagem pro 4462? Ouvi agora à esquerda, via que tá com Kilo, direto no pátio 3, o portão 03. Kilo pro 03, confirmando é para o azul 4462? Afirmo, 03 do pátio 1. 03 do pátio 1, entrando agora à esquerda na Kilo, 4462. Salvador, no 884, no 8, posicionamento. Gente, aguarde, gol no 884. Salvador, Xené 6327. Xené 6327, prossiga. Autorização, por gentileza? Afirmo, agora autorizado, nível 200 para Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano de voo, decola da pistola 0, curva direita, saída da El, transição coral, transponder 5022, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Sim, autorizado 200 para Ilhéu, seu portão de voo, decola da 10, perfil da El, transição coral, 1208 é o controle, 5022, o transponder, Oceaner 63, 27. Ana 6327, posicionamento correto, posição 06, certo. Comandante, voo 2009, pronto para o táxi, sua B132, 2h30, Aracaju. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, azul de altímetro no 09, dará passagem ao Embraer da Azul, irá partir no portão 03. Ok, vai ter passagem em Brasil, partindo no 03, 1019 no altímetro, pátio Índia, controle espera da pista no 00954, Embraer 009, boa tarde. Pássaro 2230 da presente e vira teléfono. 2230 da presente, vai leva. Decolagem é Mike Kilo, vento 160 graus, 129. Controle, Orlando 63, 14, boa tarde. Taxi Juliette, gate 11. Vai Juliette, gate 11, 021 Alpha. Manda pra pegar essa controle, então. Voo 1884, após parqueamento do Airbus da TAP no portão 1, autorizado, puxa no 08, chama o táxi. Após o TAP, chama o táxi. Taxi Juliette, gate 11. Oi, muito boa tarde, gol 2009, ponta de espera na 0, pronto. O 2009, ciente, autorizado, alinhar e manter no 0. Alinha e mantém, pista na 0, gol 2009. Tire o mapa, manter a posição. Serra Mike Kilo, decola aos 37, controle 120, decimal 8. 08. Romeu Serra Mike Kilo, contato radar, saída da Elso, e mantém 1430, direto Lida. Direto Lida, 430, 1 aqui. 32233, tráfego 12 horas, 23 milhas no oeste, cruzando 70, em subida para 180, uma fotão 72. 2233, copiou? Negativo, prossiga. Tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando 070 em subida para 180, Alfa Tango 72. Positivo. Passaria do 2230, tráfego 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando 115 em descida para 050, Alfa Tango 72. Passaria 2230, copiou? 2230, tá com essa diferença na sua frequência? Quem escutou a informação dada? Negativo. Controle, Oceania 6314. Possível. Possibilidade de voar direto em TAP ou Duna? Quem precisa chegar, Oceania 6314, número 3. Sente, número 3, mantendo o perfil. Agora autorizado o ingresso, Mike Lima Alfa, ingresso à esquerda, reposta alinhada e pronto. CTR, tá estimando o Manati aos 1947. Tem frequência livre, hotel de Leste Serra. Livre decolagem, pista no zero, vento no 60 graus, 129. Livre decolagem, pista no zero, gol 0009. Olhe, boa tarde, papapapá, Alfa Tango Serra, decolado na sua escuta. Papapapá, Alfa Tango Serra, contato radar saída Arbus, suba sem instruções 080. Instruções 080, Arbus. Controle, Salvador, Papa Tango Zulu, Papa Luiz, pode solicitar 1.510 para cima. Tudo mantendo 1.510, Zulu, Papa Luiz. Papa Luiz. Gol 2009, decola aos 40, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, 2009, boa tarde. Oceaner 6327 para puxa de acionamento no 06. Oceaner 6327 agora. Boa tarde, gol 2009, passa 1500 para 240 da El. 2010, hoje o estima 09, livre e LS X-Ray, estima 0, reporta no localizador. D3, copiou? Negativo. Tá recebendo a sua informação com bastante ruído de fundo, ok? assistente livre das restrições, desça para 2 mil pés, está autorizado ILS e reporta no localizador. Reportaria estabilizado, 1019, desça para 2 mil. Passaria 2233. Controle Salvador, Zulu, Papa Whisky, livrou a CTR. Tem frequência livre? Livre. Controle Salvador, boa tarde, com 2009, passa 3200 para 2309L. Passaria do 2233, desça e mantenha 4 mil pés. Desce 4 mil, passaria 2233. Alfa Tango Serra, suba restrito para 3 mil pés. Restrito 3 mil, Alfa Tango Serra. 59 solicita autorização, Galeão. Fique informação, Bravo. Número 659, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Golfe Lima, nível 360, decolada pistola 0, curva direita, saída da Eule da Irumi, via Open November 857, conforme a rota do plano de voo. 5157 no transponder, controle Salvador opera na frequência 120.80, aguarde para o cotejamento. 6327 no 06, autorizado, chame táxi. Só ataque na 327. Voo no 659, pronto cópia. Prontório cotejamento. Voo no 659, 360 autorizado Galeão, via Amper November 857. Decora na pessoa da El, Leda Irumi. 5157 transporte 720.8 é o controle Salvador, gol no 659. Voo no 659, curva direita no perfil da saída da El, chame pronto na posição 10. Chama a ponta no 659. Tá 3155 na posição 05 autorizado, puxa, chame táxi. Chamará. Ah, 1-0, pronto. 884 autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 160, graus 129. Livre alinhado e decolar 1-0, 1-884. Mike Limão falou 1-7 também, livre decolagem, vento 160, graus 129. Desce para 2 mil, passaria do 2233. 33 ainda mantém a 4. Já tem um tráfego fazendo push na 06. Controle Salvador, tá 3835, atingindo 5000. Tá 3835, como recebe o controle? Agora tá recebendo. Mantenha 050, Xané 6304. Na sua escuta? Como recebe o controle? 5x5. Passarei 2223, como recebe o controle? Recebendo agora 5x5. 7. Manter 4 mil ainda para interceptar o ILS? Passaria 2233 ainda mantém. Pan 3835, redução para 2009. 200, tá 3283. E o Mike Limalfa decolou da 17. Bom, Mike Lima, decola aos 4-4, chama o controle 120 em cima 8. Chama o controle 208, obrigado. Ou no 884, decola aos 4-4, controle 208. 208, boa. Direita 230, 290, Salvador, Limitista 323. Passarei do 2233, autorizado descida para 2 mil pés, livre e ILS reporta. Aguarde transferência para a torre, 2233. Até o ponto de espera via parte 1 no Índia, no ponto de espera a torre 118.195, ajuste altímetro na 09. No ponto de espera 295 a torre, 6327. 33. Se você não descer, você não pode. Foi autorizado descida para 2 mil pés, passarei do 2233. Já não mandou manter 4 mil, pode ser, ó. Acho que o senhor não copiou então. Autorizado da presente, descida para 2 mil pés, passaria do 2233. Silva. Gente, mantém 3 mil pés o papapapá Alfa Tango Serra. Gente, mantém Alfa Tango Serra. Sendo 3 mil Alfa Tango Serra. O controle, o papapapá Mike Limalfa. Mike Limalfa mantém escuro. TAM 3835, resumo navegação, voo Iduna. Autorizado descida para 4.000 pés, o ajuste no 019. 4.000 no 019, voo no Iduna, 3823. Controle, boa tarde, 984, decola. Papá, papá, Mike, Lima Alfa, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. Vai subir e manter o 360, Mike Lima Alfa. Gol 2009, centro Recife, 125, decimal 1. Chama a torre, passaria do 2233. 2233, 2.28.95. 2895. Gol 2009, Recife, 125, decimal 1. Gol 2009, 1251. Oceanema 314 para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, Oceanema 314. Controle azul 2791, boa tarde, formação Bravo. 3835, desça para 2000 pés, está autorizado LF, reforço estabilizado. Chama estabilizado, está 323. 2230, chama centro Recife, 126, decimal 0, alterna 1288. 260, 288, boa. 1966, faz passagem do ar, pode passar a causa, autorizado, puxa na exposição 04. Você puxa, faz o nome. Após a passagem do ar, pode passar. Gente. Dono, aciona a identificação, chegada a MAN, desça e mantenha o 070, 050, azul 2791. Aman para 050-2791. Xanamia 314, desça para 4.000 pés. O ajuste no 019. Para 4.000, 1019, 6314. Fundo Serra ainda mantém a 3.000 pés, aguardando instruções do controle. Fundo Serra mantendo 3.000. Xanema 314, direto Duna. Direto Duna, 6314. 4 reduzindo para 2009. Reduzindo, já está com 209, 6314. A gente mantém. Controle igual no 884, pode chamar o centro? Ainda negativo, mantém a escuta do controle igual no 884. 4. Estabilizado, está 3835. Tente, torre 118, decimal 95. O 1659, pushback acionamento, posição 10. Quem me chamou o sal? É o 1659, senhora. É, pushback acionamento, posição 10. Autorizado, o 1659, chame táxi. Já libera a restrição do Alpatambi Serra para subida? 7 até 50 milhas de Salvador. Afirmativo, após regresso de Salvador, voo superior. Controle Salvador, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, livre ascensão ao 080. 080, Alfa Tango Serra. 014, desça para 2000. Voltou e livrou. Passaredo 2233, autorizado ataque alfa, reportando ataque 6 Juliette. Batalhão, vai da Juliette, passaredo. Gente, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporta no localizador, o ajuste permanece no 019. 2.000 ou no 019 e reporta no localizador estabilizado, 6314. Número 55, ciente, mantém a posição. Oi, Salvador, uma boa tarde, está 3835. Está 3835, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardando. Faz Passarela 236, Amadeus, ataque 3 Juliette. Juliette, contra Juliette, passarela. Prossiga, Mike de Malco. Estamos sendo Recife. Completamente ininteligível a transmissão, moço. Pode repetir, por favor? Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna em 13325. 251-3325, obrigado. Oito. 208 agora, obrigado. Controle, boa tarde, Oceano 6327. Gol 1884, Centro Recife, 125, decimal 45. Gol 1884, controle. Anemia 327, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o 280. Ah, solicita como final 140, senhorita, o 6327. Se puder coordenar, a gente agradece. Gente, sube e mantenha 140, Xanema 327. 140, 6327, muito obrigado. Gol 1884, no escudo do controle. Controle Xanema 6314, estabilizado. 6314, torre 18.95. 18.95, obrigado. 4063 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas. Dois ataques até o ponto de espera via Pátio no Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 195, ajuste de altímetro 1009. Como ele 19 autorizado, o táxi via Pátio, Alfa até o ponto de espera, chama a torre 185. Boa tarde, boa tarde. Oi, Léo, direto ou Dael? Bom, Luciano. 2-1-1, boa tarde. Coral. Ah, poderia repetir 6327? Autorizado direto Coral, 6327. Direto Coral, obrigado. Salvador, uma boa tarde, Altan, 6835. 6835, autorizado táxi, ataque 6 Alfa, repórter, ataque 6 Juliette. Alfa, vai chamar a gente da Juliette, tá 3232. Papatango, Lima, Juliette, Lima, pronto, cópia. Sim. Autorizado voo local, nível de voo 150, decola da pistola 7, curva à esquerda, saída Conde. Chegou para o 677, até 50 milhas, após regressa para voo de experiência, coordenação com controle, acione 0260 no transponder, controle Salvador opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado voo local, nível 150, decola da pistola 7, curva à esquerda, saída Conde. Papatango Lima, Juliette Lima, confirme, TLB? 04, ok. Chame a torre, pressionamento, ataque de decolagem, altímetro na 09. Passaria 2230, após a passagem do banho da boa, autorizado ingresso, Juliette, portão remota 1-2 do Pátio 1. Após o gol, segue para a remota 1-2-1-12, passarela 2-2-3-3. Passarela 3-2-3-5, ingresso Juliette, portão 08. Aqui no passarela, ingresso Juliette, portão 08, passa 3-2-3-5. Solo, Janeiro 6355. Janeiro 6355, agora de foco. Escuta. Salvador, azul 4118, com a informação Bravo, quando possível a nossa autorização para confins. Parente número 2, para cópia, aguarda. Aguarda. Salvador, boa tarde, Otto 6918, transfere 220 para o 150. 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Via Peso Lu, 0, Papalfa Inter, DCT 1 Bar, Via Peso Lu 44. Transponta 5472, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Aristácio Azul, 6991, identificou. Uniforme Zulu 10, Piraí, Umbad, Uniforme Zulu 44. Transponder 5432 e o controle 1208, Oxenera 6355. 5472, transponde, Oxenera 6355. 5472. 5472. Afirmativo, pela terceira vez, 5472. Protejamento correto, remoto no 4, está me pronto. Volta lá. Azul 418, pronto, copo. 4, levar, lembrando, pronto, copia. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Charlie, Fox Trot, nível de voo 340. Leva a da pistola 0, curva direita, saída arbor, transição elétrica, via Pesulu 21. Transponta 5467, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado Serra Bravo Charlie Foxtrot com fins no nível 340. Vai decolar da 1-0, com curva direita, arbor, transição elefa. 4267 no transponder. E o controle Salvador opera em 2080. Protejou o azul 4118. Azul 4118, 5467 no transponder. 5467, obrigado. Protejamento correto, posição 03, chame pronto. Chamará pronto. Solo, chame a 63 no 4. Chame a 63 no 4, eles atacam via taxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 63 no 4. 8 horas, 69 da noite. 4, mantém. Chame 6327, chame na frequência 119, decimal 8. 098, 6327. 7, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Urubu na final aqui na decolagem, tá? Ah, ok, tô ciente. Obrigado. Salvador, é o Gol 1-1-1-659, boa tarde. Com 659, ciente, mantém a ponte de espera. Mantém, senhora. 3155, copiou? Negativo. Contagem, saída da EL, submantém 320. Falo que a sua transmissão está sendo bloqueada, foi toda fragmentada. De contato radar na decolagem, saída da EL, submantém 320. 320 da EL, contato radar 3155, obrigado. Modificou para 119, decimal 8, livre decolagem, vento 150 graus, 109. 119,8, livre decolagem da 10, gol 966. Azul 2791, desce para 2000, autorizado LS, reporta no localizador. 9659, como copia? Agora 55. Tá, tá. Controle, é o papá, Alfa Tango Tierra? Prossiga. Já está cruzando 075, vai solicitando mudança de regras, prosseguir para 085. Sente, plano modificado 0900, suba e mantenha o 085. Tiro 085, já ligou seu terminal. Alfa Tango Serra, informe estimado para pouso. 1946. 1946, copiado. Pressão 19 lado décima 8. Fuca, sub e mantenho 370. Prosseguindo, vai 314. 3192, a senhora da investigação chega da Mari. Desce e mantenho nível 050. M327, aguarde. Maria 59, livre decolagem, o vento no 50 graus, 129, voo no 659. Autorizado decolagem, pista 10, voo no 659. Câmara da Branca, está passando a Goiás, Delta Fox Trot. Câmara da Branca, está passando a Goiás, Delta Fox, Cosme, Tier 1, 5, 6. Até tem um Goiás, Delta Fox, go ahead. Coming from Morro de São Paulo, now 1,500, heading by this corridor. Tango Echo Delta Fox, change code to 0124, fly direct to Pituaçu, and the report right for 10. Could you confirm direct to Pituaçu, ma'am? Okay, understood. Now 1,100 Saripe heading 0124 1019 Echo Delta Fox. Controle até 3155. 3155, prosseguir. Havia possibilidade de uma prova mais direta, por gentileza? Autorizado Leda, 3155. Leda, obrigado, 3155. Oxané 6327, controle. 6327, serviço radar encerrado, um minuto após o limite da terminal, chama Ilhéus em 120.1. Salvador na frequência 119.80. A frequência não é 120.8 do contrato? Negativo, modificou para 119.80. Ok, então está autorizado, Salvador, Confins, nível 360, via Presulu 21. Decola pista 10, curva direita, saída arbor, transição e leva. O aciona 5475 e o controle pede em 119 decimal 8, agora 097. Agora 097, 360 nível, a informação tarde está na consta, a frequência do controle 119 decimal 80. Ok, então 360 nível, muito obrigado, 097. O planejamento correto, sempre pronto na posição 01. Amarelo. Prisão 55 sente, para coordenação Recife, 125 decimal 1. O informe já está avistando, 10? Afirmativo. 7 autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 10 mais, 27 no 1. 140, 10, autorizado pouso. Bloma 659, contato radar na decolagem, saída da EL, autorizado desvios após direto Leda, 1659. Afirmo, direto Leda, 1659. Azul 6998, livre das restrições, desça para 2010, o ajuste no 019, azul 6998. Papa e uniforme, Juliette Limatango, prossiga. Gente, autorizando descida para o estúdio de trânsito do local, Juliette Lima Tango. Sim. Voo 1966, chama Centro Recife em 125 decimal 45.